diferente que nos julgam assim. Estamos certos e nos julgam como pessoas ruins. Estamos chegando na área e vamos detonar. A sociedade não se liga, só vive nos criticando. Periferia é minha parte, você tá ligado. Favela é minha casa e vivo bem informado. Em cada parte de Goiânia, só mano sangue bom. Cada agito na geral, rap é nosso som. Não é sertaneja, não é modão. Fique esperto, burguesia, sangue no olho, meu irmão. A união é a esperança da nossa cidade. Vamos dar as mãos, o rap da continuidade. Zona Oeste, Goiânia viva, nossa área, pode acreditar. Essa onda de violência por aqui tem que acabar. Mano, piquete se foi, um abraço então. Não há nada a fazer, só recordação. Mas bate forte, mas bate forte. A revolta, o preconceito por aqui só tem morte. Não é tirando a favela, pode se ligar. Derrubar um ser humano que você vai ganhar. Ganha fama, fama, fama. Ah não, o ser humano é mortal, muitos são fracos, obedece o cão. Regenerados, considerados, é o confesso, chega mais, nosso sistema é errado. Meu gênero é nervoso, vou revolucionar. Meu jeito de pensar, eu sou um preto tipo A. Caralho, nas ruas, crianças, sem esperanças, sem lembranças. Se afundo nas drogas, sua família estão distantes. O mundo está estranho, não é como antes. Antigamente tudo era calmo, mas tudo mudou. Hoje em dia é só morte, meu Deus. Deus que terror. Tem favor de burguês, são todos tirão. Mano, pico, poeta da periferia, procurando a paz entre os irmãos. A paz acabou, a paz acabou. Polícia e bandido, a guerra começou. A paz acabou, a paz acabou. Hoje em dia é só morte, meu Deus, que terror. Oh meu Deus, proteja os filhos teus de todo mal, de toda desgraça que acontece na periferia. Oh meu Deus, eu glorifico, repito, ilumino os menores de ruas, prostitutas, os mendigos. Tire da mente dos manos todo mal. Hip hop no sangue, rap nacional. Área pop de Goiânia, zona oeste, tá ligado. As outras áreas do GO, mando um salve pro chegar. BCR na periferia, pode crer, é respeitado. Não brinca o crime, fala a verdade. WL, mandando fechado. Bala perdida, fica esperto, alguns segundos. Acerta sua mente aí, mais um finado. Mais um chegado, que foi para um mundo distante, que na mente vai ser lembrado. Balas malditas, um cano em minha mão, me apavora. Cada mundo que sobe na terra, mais uma senhora que chora. É foda, você assistir um oitão em ação, cuspindo um babala, acertando um irmão. Depois que morre já não tem mais solução. Vida bandida, eu sei que sai de um vacilo teu. Um passo dos homens, te dão um bacu na pele, se sente. Não querem saber, se você é inocente, fique calado para não morrer. Só porque usa aquelas sarta e o direito de bater. Zona Leste, Noroeste, vamos viver em paz. Zona Sul, Zona Norte, não quero ouvir mais o barulho de BUM. Aos manos da Zona Oeste, fique com Deus, não seja mais um. A paz acabou, a paz acabou. Polícia e bandido, a guerra começou. A paz acabou, a paz acabou. Hoje em dia é só morte, meu Deus, que terror. Poetas na área, estamos tentando conscientizar vocês. Abaixo meu lado que é pobre, tem um pavor, não curte burguês. O rap verdade das ruas, pode crer, vê se se liga. Manda abraço aos meus manos, toda detenção de Aparecida. Cada mano na sua, cada mente articulada. Se hoje você joga mais um, tem que assinar um, dois, um na parada. Tá ligado que o crime não compensa, então pra quem entrar em cilada. Já estive na vida bandida, me regenerei, hoje não faço parada. Graças ao hip hop, seja bem-vindo à minha quebrada. Domingo muito calor, a alegria rola pesado. Tomamos na serva, frescamos a mente, a lagoa de vários chegados. Fique com Deus, até mais, um abraço aos meus irmãos. Não cai em parada errada, tente procurar a salvação. Pode crer, sangue bom, viva sua vida, até mais. Como diz o cirurgia, por aqui na nossa área só nos resta paz. A paz acabou, a paz acabou. Polícia e bandido, a guerra começou. A paz acabou, a paz acabou. Hoje em dia é só morte, meu Deus, que terror.